Mal solo, azul 4062. Oliver, Alves, onde está o 9? Solo, Alves, 6-4062. Sim, obrigado, boa noite. Boa. Solo, Salvador, azul 4062, boa noite. Boa noite, azul 4062, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, boa noite. Alfa, Kilo, Pátio 3, azul 4062. 3226, tem pouso autorizado, uma centena 10-9, 1014, ajuste. Livre pouso, 1014, tá 3226. Última 65, na identificação autorizada Mari, deixa da TE 2000 pés com 1014, reporte localizador. Batido, autorizado, descer? Batido. Sim? TE 2000 pés. 2000 pés autorizado, 5896. TP 5344, chama a torre no 8612, bom pouso. 36, graças, Elisa, bom dia. Salvador, boa, TP 5344, na final visual. E boa noite, é o número 2, ajuste 1014, continua agora na pista livre. 1014, guardando o TP 5344. 2214, direita 219. Direita 219. Salvador, boa noite. 3226, ligou. Tá 3226, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, porta 107. Alfa Juliette, 107. Trip tem pouso autorizado, uma centena 10 nós. Trip pouso 344. Salvador, o 18-05, 420, para a nossa autorização. Oi, 05, eu tenho para aprovado, nível 370, copia ou aguarda? Copia. Com 805, Natal, aprovado, nível 370, via Pesulu 10. É colada pista 10, perfil de saída PUCA, transição ZIPAR com curva esquerda. Transponder 5-5-0, controle 1-9-3-5. Autorizado 370 para Natal, Pesulu 10, decola 10 com curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. 5-5-0, transponder 5-9-3-5-3, eu vou 1-8-0-5. Boa noite, 05, cotejamento correto, chame pronto. Chama mesmo. Quatro, 18, direita, 219. Boa noite, Trip 5344. Táxi via Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa e Juliette, remoto no 3. Gente, Luna 714, Aracaju, aprovado nível 230, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída PUCA, Jamo, após direto. Transponder 55 no meio, controle 1 no 935. chamo. Tá bom? 6177. Gol no 714, confirme o nível. 230. Gol no 714, cotejamento correto, chame pronto. Agora posso. Controle Salvador, é o gol 1896, confirma o QNH? Ainda no 0 no 4. No 0 no 4, gol 1896. Então, localizador 896, já tá avistado. 8912, meia 12, bom pulo. 6258, desce 2010, está livre, ILS, reporta estabilizado. 2010, liberado ILS, 6258, reporta. 4, livre acionamento, chame táxi. Chame táxi, chegou no 7, não faz. Boa noite, voo 896, abaixou, travou, estabilizado o localizador. 96, boa noite, o ajuste no salão 2014, vento uma centena 10 nós, tem pouso autorizado, pista 10. E pouso na 10, voo 896. Boa noite, 05, aguarde para início. Noite, 05, aguarde. Afirmativo, é, quando a aeronave da companhia iniciar o táxi, o senhor será autorizado, ok? Na descida 5899. Descida até 2000 pés ainda com 1014, reporte no localizador web 5899. Reporta no ar. Na 6258, chama a torre no 8612, bom pouso. 26, obrigado, boa noite. Tá, preencha com a sua esposa pra foto quando tiver. Salvador, o Gono 7, para o táxi, Gono 4 a bordo, retornando em Recife, 2 horas e 6 de autonomia. 2 horas e? 2:06. 140. 140, frente, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 014, bom voo, no 714. Obrigado, 186, vai pela Índia, no ponto de espera, voo 17, 14, obrigado, agora um pouquinho. São Salvador, voo 1896, ligou à direita. Voo 1896, táxi via Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, voo 1896. Boa noite, 05, após a passagem da aeronave da companhia, livre acionamento, chame táxi. Chamaremos o voo 1805. Trip 5317, copia. Serra Bravo, Bravo Eco, aprovado nível 380, via Pêsulo 41, via Pêsulo 41 até o destino, decolada pista 10, perfil de saída Momo, transição Trova, Momo, Coquibo, Trova, com curva esquerda. Transponder 5532, controle 1-9935. Trip 5317, Momo, Coquibo, Trova, Momo, transição Trova. 5317, cotejamento correto, chame pronto. Chama 520, adiciona a identificação direta TAP, descida até 2007 com 1014, reporte localizador. Identificou, descendo até o 020, da proa de TAP da 3520. Tá bom, no 896. Cabe 5899, chama a torre no 1862, bom pouso. Boa, Web. Foi, não, não. Web, boa, repórter externa, ajuste 1014. Decola de imediato, quando autorizado. Afirmo de imediato, voo no 7 no 4. Utilize manobras, a linha mantém preparando-se para a decolagem assim que a pista for livre. Utilizando e manterá a posição, voo no 7 no 4. Ajuste no 014, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Voo no 805, BAB de 89, 240 de autonomia, mesmo material para identificar. Gente, táxi via Índia, ponto espera, chame a torre no 186, ajuste no 014, bom voo, voo no 805. Via Índia, ponto espera, 186, grato, uma boa noite, voo no 805. A decolagem. Autorizado, iniciando a decolagem, voo 1974. Salva, Salvador, Oceaner 6258, Lebron, 9250. Oceaner 6258, táxi via Alfa, Juliette, remoto no 4. Alfa, Juliette, remoto no 4, 6258. 5899, vento uma centena, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 4, tem pouso autorizado, pista 10. Vamos, ali pouso. Pouso autorizado, uma centena, 89. Beleza, tá por lá. 2, boa noite, chegou a noite, era 5, 0 para 5. 8.05, após o pouso, tráfego na curta ali, mantém. Pode estar para final, minha irmã, queira, boa noite, era 5. 1.7.1.4, decolada 3.7, controle 19.35. 19.35, bom dia, bom, 7.1.4. Jet 6746 aciona a identificação autorizada a mar e desce até 3 mil pés com 1014. Sou de Salvador, Moa Gol 1.7.1.4, perfil da FUCA, cruza 2.200. 1.7.1.4, contato radar, subidão 2.30, sai da FUCA. Sai da FUCA, 2.30 em ascensão 1.7.1.4. Escalas 38, direito, 19. Direito, 19. Espero sempre vai manter a posição por mais um minuto devido a perfil de saída. Boa noite, aqui é 5, 8, 9, 2, 3.